Sua cabeça como a de Saddam Hussein. Está à procura de brechas como a procura de Osama Bin Laden. A recompensa é a morte, o caldeirão eterno. Verdadeiro nome, inferno. Onde o bicho pega sem parar. Onde o choro é sem cessar. Onde a glória de Deus está distante. Onde o bicho pega sem parar. Onde o choro é sem cessar. A vitória eu já alcancei. Ninguém pode mais, só meu Deus é capaz. Sua glória muda história e me traz a paz. A unção, o poder, o amor estará contigo, esteja onde for. Orando, buscando e cantando, vou vivendo a vida louvando. Encontrei de Deus o favor. Jesus, meu amigo, salvador. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, glory, yeah. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, gloria. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, gloria. Gloria, gloria, gloria. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, gloria. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, gloria. Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, gloria. Gloria, gloria, gloria. Captura. Ajoelhe e ora. Captura. Se lave com o sangue de Cristo. Captura. Ouça a palavra de Deus. Captura. Quer vitória? Ouça a palavra de Deus. Quer vitória? Vitória, vitória. O homem procura resposta para seus problemas. Deixa quieto, não quero ouvir, só esquemas. Sem ação, sem unção, o que está acontecendo? Mentira, dinheiro, tem gente apodrecendo. É só blá, blá, blá, blá, é só blá, blá, blá, blá. A glória de Deus é quem veio pra te salvar. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Gloria, gloria, gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Gloria, gloria, gloria. Captura. Ajoelhe e ora. Captura. Se lave com o sangue de Cristo. Captura. Ouça a palavra de Deus. Captura. Vitória, vitória. Quer vitória? Ajoelhe e ora. Quer vitória? Se lave com o sangue de Cristo. Quer vitória? Ouça a palavra de Deus. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria. Jesus glory, Jesus glory, Jesus gloria.